Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Segunda a sexta-feira, a nova toca do Lobo. Olá, boa noite, Viriato 25. thinking of his color. Joy has come, it's risen with the sun. Estamos perante mais duas horas de emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na radar e com iniciais entregues aos Woven Hand de David Eugene Edwards. É o novo álbum dos Woven Hand, Ten Stones. The Beautiful X inaugurou Quiet Night of Quiet Stars. Fica para encantar. Hi, how you doing? Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window looking on the mountain and the sea. How lovely, this is where I final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence. Quiet Night of Quiet Stars. Já agora aproveitamos para saltar para um tema nunca usado por aqui, Is Loyal Love, com que termina o álbum Ten Stones dos Woven Hand. É Viriato 25, a nova Toca do Lobo na radar até à 1 da manhã. tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Hoje, tópicos avulsos em tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Um pouquinho mais tarde, às 23h30, vamos ficar quentinhos com o som dos Radiohead. Ou se não vamos chegar quentinhos, vamos tentar aquecer, pelo menos. Festival em 2007 no Rainbows, os Radiohead. Duas recuperações para o arranque de Viriato 25 aqui no Radar, Nude e With Fishes Arpeggi.

Ato 25, entre as soltas da fase inicial de hoje, até chegarmos ao Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, dois temas para British Sea Power, No Lucifer e The Great Squaw, Not The Big Squaw, como anunciámos anteriormente. British Sea Power. Não está à margem, nem de certa maneira. É uma voz que a rádio conhece bem e que desliza suavemente, contrastando com as batidas da noite que teimam animar. Aproveitamos os 10 anos do Lux e convidamos o DJ e radialista Rui Vargas para primeiro convidado Fala Com Ela de 2009. E nada como um homem bonito para começar bem o ano. É Fala Com Ela com Inês Menezes este fim de semana com Rui Vargas. Hi, Rui. Keep the good vibes. Vou-te contar a minha história. Isto aconteceu há algum tempo, talvez meses. Foi quando o batalhão esteve de licença durante uns dias. A maior parte dos homens ficou no deserto, mas como estávamos perto do Cairo, decidi apanhar boleia num jipe que ia à cidade. Nunca tinha estado no Cairo. Digo-te, amigo, é um lugar de gente louca. Passei a tarde toda a entrar e a sair de lojas e nas ruas imundas, olhando para os homens magros e escuros que pedinchavam, que me empurravam, corriam em todas as direções. Mas como só tinha que me apresentar no quartel dos aliados à noite, achei que podia parar num bar para beber qualquer coisa. Lá conheci um homem que me ofereceu ópio. Fumámos numa sala das traseiras, sentados no chão, e perdi a noção do tempo. Quando saí do bar já estava escuro e os homens que enchiam as ruas já tinham desaparecido. Caminhei sem direção durante algum tempo, por ruas secundárias, não me lembro bem, porque quando dei por mim, estava numa espécie de labirinto de corredores apertados. Mal conseguia ver as estrelas no céu. Foi quando percebi que estava a ser seguido. Os meus passos eram imitados por outros passos, cada vez mais próximos. Só que não eram os passos de um homem, mas de uma criatura em quatro patas. Pensei que fosse um cão vadio e detive-me à espera, numa rua sem saída. Quando vi o animal, julguei que tinha enlouquecido. Só lhe distinguia a sombra, iluminado pela lua, mas se era um cão, era o maior cão que alguma vez eu tinha visto. Era do tamanho de um homem. E os olhos brilhavam na noite. Brilhavam como se tivessem luz própria. Aquilo aproximou-se, passo a passo, de mim, a rosnar baixinho, e nessa altura devo ter desmaiado porque despertei algum tempo depois no mesmo lugar, sozinho e coberto de sangue. Parte do sangue era meu, porque o cão tinha-me mordido no ombro, mas julgo que a maioria era sangue dele. Talvez estivesse ferido. Arrastei-me pelas ruas durante muito tempo até encontrar um homem que me ajudou e me levou ao quartel dos aliados. Contei-lhes que tinha sido atacado por um cão raivoso, mas naquele lugar não existiam tratamentos nem vacinas. Por isso, no dia seguinte fui levado outra vez para o deserto. A conversa terminou aí, mas só adormeci muito mais tarde. Tirolinhas com Ana Cristina Fão. Esta semana, tópicos avulso. A alternativa radar. Toca lembrar o tempo das calças e sapatos e botas enlameados. O que quer dizer Glastonbury no verão. Na Grã-Bretanha, live from Glastonbury, Amp Fiddler, Possibilities. Thank you. vivo no enlameado Glastonbury. Memórias ao vivo. M. Fiddler nas soltas de Viriado 25. O tema Possibilities. A horas, finalmente, é habitual que a inserção suceda por volta das 23h45, nesta dupla hora de Viriado 25, a nova Toca do Lobo na Radar, entre as 23h01 da manhã. CJ, o Jed Junior, Chenier, and the Red Hot Alabama Band, The Big Squeeze. Sucessor do Daddy Clifton, Chenier, CJ Chenier and the Red Hot Louisiana Band, certos de The Big Squeeze, para a colher de blues desta semana aqui na edição de Viriado 25, em pleno radar. The Moon is Rising, há pouco, Teddy Bear. Oh yeah! Moon is rising, Walking is a little too slow. Teddy Bear e The Moon Is Rising, o álbum The Big Squeeze, CJ Chenier and the Red Hot Louisiana Band, na nossa diária noturna, Colher de Blues, Viriado 25, Nova Toca do Lobo, 23, 1 da manhã, na pontinha da antena Radar 97.8. Keep this frequency clear! Alright, the Black Keys. Vamos até à meia-noite com eles. So he won't break. is when they go to pay. É meia-noite. 24 de Fevereiro é o dia em que Lisboa acolhe a música e a cultura de todo o mundo. Concertos Et Ótimos apresenta Nitin Sony ao vivo. Produtor, multi-instrumentista, DJ, orquestrador, pensador, Nitin Sony regressa a Lisboa para um concerto imperdível que revela os contrastes e afinidades de um mundo em constante mudança. Nitin Sony, ao vivo. Um espetáculo de música global. Apresentação do novo álbum London Under Sound. 24 de Fevereiro, no Coliseu de Lisboa. A Ótimos. Dá tudo pela música. Bilhetes já à venda. Apoio. Radar. Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Curiosamente, Nitin Sony faz parte do tópico ou dos tópicos desta semana em Na Ponta da Língua, a rubrica final de Viriato 25, lá perto das 10 para a 1 da noite. Ah, estamos por aqui entre as 23 e 1 da manhã, de segunda à sexta, o que dá também um terço a sábado, em plena Radar Noite Dentro. Hoje, a unir as noites de quinta para sexta-feira, melhor dizendo, as frias noites de quinta para sexta-feira e, afinal, as frias noites de toda a semana, as previsões mantêm-se. Frio, frio e mais frio. Brrr. Só a música para aquecer.

iniciais, segunda hora, Viriato 25, a retoma da emissão que liga as noites de quinta à sexta-feira, entregue ao Sigur Rós, With the Buzzing Arias We Play Endlessly. À Boomerang, à meia hora, também na ponta da língua, saliências à programação da Radar, entre elas o álbum de família, o palco Radar e o Fala Com Ela, já daqui a pouco. Com Conor Oberst, Sold Out. The barrio starts two streets over. Miguel, he's a friend of mine. With brick we built a reputation, like dry ice in the summertime. Now all you need's an electric razor, a magic bullet and a grassy knoll. The whole world's just a little oyster, Snow White and her poison apples. I woke up in the age of wires. I fell asleep at the dusk of man. Now I'm calling. Fingers crossed in the promised land. But you won't begin and then. You know, but no. Heaven!

de Kid A, os Radiohead em Kid A, The National Anthem. É o tópico para o álbum de família com o Tiago Castro na Radar. Próxima passagem inteirinha, domingo, ao meio-dia. Daqui a pouco há Boomerang. Entretanto, de regresso às soltas, These New Puritans, Swords of Truth. Draw swords of truth in the back of the car. You might attack, but you know I will say, strike me down. I am an island, a mountain, a river, and as I all sing, you know I'll be thinking, this music's symbolic, this music is weightless, and when I sing, so am I. You'll be slashing at the air, describing nothing. Them life and them causes. I did them tours, I settled those scores now. I'm back at the drawing board and I'm sketching out two plans with two crystal balls. I see the future where the culture looks corroded. News a chat, Mike, but them dudes are just poses. I don't know where the soul is, so I'm about to bring that back. Whether you chat rap or sing that back, you go. Again and again and again, we're fulfilling through ya. Again and again and again, with us a big group maneuver. Again and again and again, we must be improved, yeah. Again and again and again, we must have a good maneuver, Lord. Anytime we chat that thing, you know we back that thing. We just might clap that thing, but we ain't unsafe. which I'm boasting about. We gotta make moves, no loafing about. He ain't got no clout, she ain't got no clout. Still they wanna come here, come run up their mouth. They wanna know what maneuver's about. Check my catalogue, you'll see with no doubt. We don't sell out, but we sell a tune or two. Beaten by a wooden spoon or two. But the pain that break me is the pain that make me. And the pain that take me is the pain that help me maintain. Life ting in the frame, you know. We're straight kicking the brain, it go. I don't know where the soul is, so I'm about to bring that back. Whether we chat, rap, or sing that back, it go. Again and again and again, we're hoping style, who well, who skin, who well, who shoes, who well, bangles, hamper, wow baby, yeah baby, well just roast man over the talk of the town, so watch all the people say they come for gather round, for anywhere we go we have them under control, for don't you know, yes we met the good time roll, hey, yes roast man over, you ain't a concert, for anytime we come so we get where money's worth, so watch all the girls, they my kick up on the dirt, and again, and again, strike me down, strike me down, strike me down. Second, Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Já na meia hora final, dois Disney Puritans, Swords of Truth, o título com vocais e a remistura apenas instrumental, e no meio a maravilha do Roots Maneuver. É tempo de Boomerang. Há de aparecer-vos por aí manhã, tarde ou noite nas inserções de SOS Radar. Vamos recuperá-lo por aqui antes de arrumar o disco durante algum tempo. We Have Sound, Tom Veck. tem pelo menos dois anitos por cima, se não mais. De qualquer modo, continua a ser uma delícia ouvir Cici e o Satophone in Me. O já a seguir a End Saying My Goodbyes e depois Nothing But Green Lights, ou mesmo On The Road, se ainda couber no Boomerang 2. Falamos de Tom Veck, o álbum do genérico We Have Sound. Yes, we have. We'll be right back.

Tom Veck, We Have Sound, um destes temas aparece-vos ou de manhã, ou à tarde ou à noite numa das inserções de radar, de SOS Radar, desculpem. Entretanto, aproveitamos para, antes de arrumar o álbum, o recuperar por aqui no Boomerang, We Have Sound, Tom Veck. Great Sounds. Na ponta da língua para encerrar Viriato 25 dupla hora nas noites da Radar. Entre segunda e sexta, 23, uma da manhã. Nowadays, when you get the attention of the paparazzi, and you don't want them to take a picture, you don't necessarily even know they're there. It suddenly reminds me of the whole idea that the Africans thought they were stealing your soul. So, yeah, they steal your soul. Soul. Em breve é a visita. É também tópico por aqui no, na ponta da língua de Viriato 25, Nizin Sony. London and the Sound. Boa noite. Voltamos amanhã. Stay out of trouble. We love you. Thank you. Thank you.